Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. A manchete do jornal Linhas de Elvas revela que no centro histórico de Elvas passam-se dias e dias em que muitos comerciantes não faturam qualquer euro. O drama de nem sequer abrir a caixa é a manchete da primeira página desta semana do jornal. Damos voz aos comerciantes que continuam à espera de melhores dias. Até lá, os proprietários de lojas no centro da cidade vão lutando como podem para manter os seus espaços abertos. Um novo centro de hemodiálise poderá abrir portas em Elvas. Os utentes deixariam assim de percorrer quilómetros diariamente. O Linhas sabe que a decisão está nas mãos da Administração Regional de Saúde do Alentejo, até porque na corrida está também a localidade de Estremoz, no distrito de Évora. O Partido Ecologista Os Verdes promoveu um debate público sobre o tema A Árvore em Espaço Urbano, onde, entre outras questões, foi abordado o problema do abate de árvores no concelho, as podas incorretas ou a escolha inadequada de árvores a plantar. Manuela Cunha, dirigente nacional do PEV, revelou ainda que existem podas desastrosas em certas freguesias de Elvas, salientando a importância das árvores no cotidiano. Vanessa Rodrigues foi a única atleta portuguesa a participar na edição deste ano da Maratona da Muralha da China. A elvense conquistou a sexta posição na categoria feminina 20-29 anos na Maratona da China, competição em que representou Portugal. Em declarações ao Linhas, a desportista frisou que esta foi uma experiência inesquecível, sobretudo por ter vivido um companheirismo que nunca antes tinha visto nem sentido. A Oriente destaque também para a presença de Campo Maior, que mostrou flores de papel aos japoneses. A Reguengos Monsaraz promoveu vinhos da região na República Popular da China. A Feira de Maio, que se realizou em Elvas, teve às moscas devido à mudança de local da Semana da Juventude, a que não ajudou também o clima instável ao longo do fim de semana. Foi este o Magazine Semanal. Obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Começamos pela presença do Grupo Diário do Sul em Bruxelas. Explicar como funciona o Parlamento Europeu, perceber melhor e dar a conhecer aos cidadãos o que faz um eurodeputado foi o objetivo da visita de uma delegação de jovens socialistas e representantes de instituições particulares de solidariedade social a Bruxelas. O Grupo Diário do Sul acompanhou esta visita. Destaque também para o estudo de impacto ambiental do Terminal de Sines, que abre caminho ao avanço do projeto, mas deixa claro que a futura infraestrutura vai acabar com o surf na praia de São Torpes. Os autores ainda sugerem que as três escolas de surf ali instaladas recebam uma compensação. Dar nota também que 15 projetos turísticos no Alentejo e Ribatejo, num investimento global de 2,3 milhões de euros com apoios comunitários, vão ser apoiados pelo programa Valorizar, visando 11 deles a criação de uma rede de BTT e cycling. É ainda de realçar, a edição deste ano do Certame O Tapete Está na Rua, que decorre entre 8 e 17 de junho em Raiolos, com tapetes estendidos pelas ruas e locais nobres da vila e pendurados em portas, janelas e varandas. O programa do Certame inclui diversos espetáculos musicais, artesanato, gastronomia, colóquios e debates. Realçar ainda o projeto Tabernas do Alentejo Arte e Ciência. Eis o mote deste projeto alentejano, vencedor da primeira edição do Orçamento Participativo Portugal na área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que junta o Diário do Sul, a Universidade de Évora, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana e a Divinos. Faz parte também do jornal o destaque para o Festival de Mérida. 8 produções de teatro e uma de dança preenchem a edição 64 do Festival Internacional Clássico de Mérida, a decorrer na cidade da Extremadura Espanhola, de 29 de junho a 26 de agosto. A relação entre a diplomacia económica e o desenvolvimento regional estiveram em debate na Universidade de Évora. Esta foi a última conferência de um ciclo organizado no âmbito da Unidade Curricular Diplomacia Económica do Mestrado de Relações Internacionais e Estudos Europeus da Universidade de Évora. A segunda edição da Cimeira Aeronáutica Portugal Airsmith, que decorre em Ponte Sor e reúne mais de 50 oradores para debater e analisar o futuro do setor. Dar nota também que nos dias 2 e 3 de junho, Évora vai receber 40 produtores de vinho do Alentejo na 5ª edição do Évora Wine e, ao mesmo tempo, Estremoz será o palco de um festival internacional de gastronomia, o Alentejo Food and Soul, que conta com a participação de mais de 20 chefes nacionais e internacionais. Com o intuito de mostrar o que o Alentejo tem de melhor, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo promove estes dois eventos. Outro destaque vai para o projeto Vamos Deixar uma Marca na Sociedade, que foi apresentado no Centro de Ciência Viva de Estremoz, integrado no programa Estudar Mais é Preciso. O lançamento contou com a presença da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rolo, que puxou pela importância da formação ao longo da vida. Destaque também para o combate aos incêndios no distrito de Évora, que conta este ano com um dispositivo idêntico ao de 2017, mas com maior cobertura por meios aéreos no verão, segundo revelou o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora. Prevê-se um total de 232 operacionais, 67 veículos e um helicóptero sediado em Évora, no período mais crítico dos fogos. Mas, além deste helicóptero, o dispositivo envolve ainda o apoio de outros dois helicópteros bombardeiros ligeiros localizados em distritos adjacentes. Por fim, o PCP defende que a futura ferrovia Sines-Caia tenha 3 cais de cargas e descargas e inclua o transporte de passageiros. O partido já apresentou estas propostas na Assembleia da República. São então estes alguns dos destaques no Jornal Diário do Sul ao longo desta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.